posso não ter. Dinheiro, carro e yacht, mansão, Rolex de ouro, sapato de couro ou a musa do verão. Posso não ter. Na quebra a fama de patrão, casa com piscina cheia de mina puxando o meu cordão. Posso não ter. Diversos amigos pra somar, dispostos a me atender na hora que eu precisar. E não ter whisky ou champanhe pra estourar, não ter carro importado ou casar de frente pro mar. Mas eu sei que eu tenho algo muito maior que isso e que sem sombra de dúvida é tudo que eu preciso. Tenho alguém que sempre está comigo, é um pai, conselheiro, amigo, é Cristo, é. E ele sempre me estende a mão, me ensina o certo, errado e a hora de dizer não. Me corrige quando eu erro, briga quando eu peco, e mesmo pecando ele me abraça e logo eu me conserto. E quem tem Deus não precisa de milhões, e jamais perde as bênçãos devido a distrações. E quem tem Deus permanece obediente, se preparando pra colher as bênçãos logo em frente. Então levante agora e se posicione, antes que se arrependa e se decepcione. Se a tentação vier, irmão, se flexione, permaneça firme pra que Deus te selecione. Pra jogar no time dele, irmão, pegar a 10 e brilhar com a faixa de capitão. Para lutar com a força de um leão e conquistar a sabedoria de Salomão. Já cansei de cair, já cansei de pecar, já cansei de trair, cansei de me afundar, cansei de me iludir, cansei de vacilar. Hoje estou aqui, pronto pra guerrear. Eu já aprendi que já sou mais que vencedor. Me classifico como um gladiador. Hoje no inferno, mano, eu toco o terror. Diabo se apavora, pois caminho com o Senhor. Eu já aprendi que já sou mais que vencedor. Me classifico como um gladiador. Hoje no inferno, mano, eu toco o terror. Diabo se apavora, pois caminho com o Senhor. I love you, Jesus, sou Jesus freak também. I love you, quebrada, minha quebra é Jerusalém. Sou mais que vencedor, pois caminho com Cristo vencedor, vencedor e derrubo o inimigo. Ha! Diversas teses lançadas em minha mente. Esse peca, ó, é falso crente. Não, sou falho crente buscando a perfeição. Todo dia almejo a resistência contra a tentação. Ha! Diversas vozes que tentam me parar, dizendo que sou fraco e que nunca vou chegar. Mas ouço uma voz me mandando continuar. Se ele me colocou na guerra é que eu tô pronto pra ganhar. E peço sempre pra me fortalecer, que eu me mantenha firme a não retroceder. E vou além no profundo da intimidade, fortalecendo o espírito e dominando a carne. Eu sou de Cristo, guerreiro e não mudo. Posso não ter nada, mas com ele eu tenho tudo. Minha riqueza não é patrimonial, herdei do meu pai, minha riqueza é espiritual. Venha jogar no nosso time, time dos vencedores que caminham em paz. Irmão, abandone o crime, precisamos de Deus e não bens materiais. Escolha a porta estreita, o caminho largo no fim pode ser cruel. Então, irmão, aproveita, faça o bem na terra para que vivas no céu. Já cansei de cair, já cansei de pecar, já cansei de trair, cansei de me afundar, cansei de me iludir, cansei de vacilar. Hoje eu estou aqui, pronto pra guerrear. Eu já aprendi que já sou mais que vencedor. Me classifico como um gladiador. Hoje no inferno, mano, eu toco o terror. Diabo se apavora, pois caminho com o Senhor. Hoje já aprendi que já sou mais que vencedor. Me classifico como um gladiador. Hoje no inferno, mano, eu toco o terror. Diabo se apavora, pois caminho com o Senhor.